Bem-vindos ao Mergulho Profundo, uma produção do jornal Alfredo Wagner Online. Ó, para não perder nenhuma análise nossa, já se inscreve aí no canal, tá bom? Hoje o assunto é sério, gente. Uma fraude bilionária no INSS, coisa que a Polícia Federal e a CGU descobriram agora. Parece que entre 2019 e 2024, descontaram indevidamente de aposentadorias, de pensões. O prejuízo, olha, pode passar de 6,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. É um valor assustador, realmente. Então, nosso objetivo aqui é destrinchar isso, como é que funcionava esse esquema, quem estava envolvido e, claro, o que quem recebe benefício pode fazer, né? Para se proteger ou para verificar se foi vítima. A gente está se baseando aqui nos dados oficiais da investigação. Vamos lá. Vamos sim. É importante entender isso a fundo. Bom, pelo que entendi, a base de tudo era uma cobrança, uma mensalidade de associação que o aposentado ou pensionista nem sabia que existia ou nunca autorizou. Exatamente. E o pior, né? Esse dinheiro saía direto do benefício. Tinha uns acordos de cooperação técnica, os ACTs, com o próprio INSS que permitiu isso. Nossa! Quer dizer, um mecanismo que devia ajudar virou a ferramenta da fraude. Basicamente isso. E não era caso isolado. A investigação mostrou que, assim, era um método. Muitas vezes a assinatura para entrar na associação era falsa. Falsificada mesmo. Que absurdo. E ainda prometiam coisas, né? Tipo, vai ter assistência jurídica, convênio médico. Isso. Promessas vazias. Serviços que nunca eram entregues ou nem existiam de fato. E o dado mais alarmante, para mim, é que em uns 70% dos casos que eles olharam... 70% é muita coisa. Muita coisa. Faltava documento, faltava autorização formal, faltava o básico, sabe? Isso mostra uma falha de controle, assim, gigantesca lá dentro. É, não dá para imaginar isso sem uma falha interna grave. E não era só uma associaçãozinha, né? Não, não. De jeito nenhum. São pelo menos 11 entidades sendo investigadas... E tem nomes grandes no meio, viu? Tipo Contage, Sinap, Conafer. Sugere uma rede, né? Uma rede bem articulada que explorava essa brecha dos ACTs. E essa rede chegava... Dentro do INSS. Sim, esse é o ponto mais delicado, talvez. A investigação aponta para servidores de alto escalão, gente que parece ter facilitado ou assinado esses acordos mesmo depois de já existirem denúncias. Sério? Mesmo com denúncias? É o que a investigação indica. Nomes como Giovanni Speaker, que era diretor substituto de benefícios, Alessandro Stefanuto, o próprio presidente do INSS na época, e até o procurador-geral, Virgílio Oliveira Filho. Todos eles foram afastados ou estão sendo investigados. A suspeita é que eles foram cruciais para o esquema continuar rodando, né? Nossa, isso abala muito a confiança, né? E ouvi falar também de conflitos de interesse mais diretos. Sim, tem um caso que chama muita atenção, que é o do procurador Virgílio. A investigação levantou indícios de que a família dele teria recebido valores bem altos, milhões de empresas ligadas a um operador do esquema. Milhões? Diretamente ligados a ele. A familiares dele, segundo a apuração. Se isso se confirmar, é um sinal muito forte de como o interesse privado pode ter, contaminado decisões públicas ali dentro. Complica muito a imagem da instituição. Imagino. Com nomes desse peso aparecendo, a reação das autoridades precisou ser forte, né? E foi. Foi uma operação grande da PF e da CGU. Foram 211 mandados de busca e apreensão. 211? Uau! É, em 34 cidades. Teve 6 prisões e bloquearam mais de R$1 bilhão em bens. Carro de luxo, obra de arte, joia. Pegaram pesado. E as consequências foram rápidas, pelo visto. Bem rápidas. O Stefanuto, que era o presidente do INSS, pediu demissão logo depois da operação estourar. O ministro Lupi da Previdência tentou se distanciar, né? Disse que não podia responder por atos de terceiros. Uhum. E teve também o posicionamento do Sindinap, que é interessante notar. Eles têm o Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice. Eles soltaram uma nota dizendo que apoiavam as investigações. Bom, com toda essa desconfiança e essa falha no sistema, quem mais sofre é quem está na ponta, né? O aposentado, o pensionista. Agora, essa pessoa precisa ficar de olho vivo, certo? Como é que dá para checar se foi descontado algo indevido? Com certeza. É a população mais vulnerável que paga o pato, né? O crucial mesmo é conferir o extrato de pagamento. Todo mês, se possível. E como faz isso? É fácil? Olha, o jeito mais direto hoje é pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. Tem que entrar lá e procurar a opção Extrato de Benefício ou Extrato de Pagamento. Ali aparece tudo que foi descontado. Tá, e se a pessoa achar lá um desconto estranho de uma associação que ela nem conhece? Aí tem que agir. Dentro do próprio Meu INSS dá para resolver. Tem uma opção tipo Novo Pedido, aí procura por Excluir Mensalidade Associativa. Isso cancela a cobrança atual. E para não acontecer de novo no futuro? Também tem como. Lá mesmo tem outra opção, algo como Solicitar Bloqueio de Mensalidade. Isso impede que novas associações façam o desconto sem uma autorização mais rigorosa, teoricamente. Entendi. E é bom denunciar também, né? Para ajudar a mapear isso. Fundamental. Denunciar ajuda a mostrar a dimensão do problema e a responsabilizar quem fez isso. Tem canais específicos. Um e-mail, acordo.mensalidade@inss.gov.br. O portal consumidor.gov.br e também a ouvidoria, pela plataforma Fala BR. Certo. Então, resumindo a ópera, o esquema bem montado que usou uma brecha nos acordos do INSS, provavelmente com a ajuda de dentro, e que causou um rombo bilionário afetando justamente os mais frágeis. É isso. Fica claro que cada um precisa ser vigilante com seu próprio benefício, né? Conferir o extrato sempre. Mas pensando mais alto, o que essa fraude gigante diz sobre o INSS em si? Que tipo de mudança estrutural seria necessária para blindar o sistema? Principalmente quando a própria ferramenta oficial, o tal do ACT, foi usada para aplicar o golpe. Fica aí a pergunta no ar, né, para a gente pensar. E aí, gostou dessa análise? Então segue o Mergulho Profundo e o jornal Alfredo Wagner Online para ficar por dentro dos próximos conteúdos. A gente se vê na próxima!